Thaís Brianese. Boa noite, Thaís. Boa noite, Annelise, Dilson e ouvintes da Voz do Brasil. Thaís, como os ministérios pretendem uniformizar esse tratamento dado aos migrantes e turistas? A diretora do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça, Isaura Miranda, explicou que as regras são únicas, mas cada estado tem uma interpretação delas. Por isso, é preciso buscar um consenso, um entendimento comum. A estratégia do governo é discutir essa legislação com os chamados agentes públicos de fronteira, ou seja, com os policiais federais e os policiais rodoviários federais. Bem, Thaís, você pode dar um exemplo dessa diferença de entendimento? Claro, Dilson, eu vou repetir o exemplo dado pela própria Isaura Miranda. O Brasil assinou a Convenção 108 da Organização Internacional do Trabalho. Ela diz que um tripulante de navio estrangeiro, quando possui carteira de marítimo, não precisa de autorização do Ministério do Trabalho para atuar no país. No Norte, a Polícia Federal entende bem essa norma. Mas no Rio de Janeiro, ela muitas vezes multa sem razão esses trabalhadores estrangeiros. Mas se o problema é nacional, por que só os policiais do Norte estão participando do seminário? Olha, Annelise, haverá também seminários nas outras regiões do Brasil. Aliás, em janeiro, aconteceu um em Bagé, no Rio Grande do Sul. Este de Manaus, que terminou hoje, já é o segundo seminário internacional de políticas migratórias e atendimento ao turista. Thaís, alguns turistas reclamam que existe muita burocracia para entrar no Brasil. O governo tem intenção de facilitar esse processo? Tem sim. Existe a ideia de se fazer uma nova lei de estrangeiros. Há uma proposta em discussão. Ela já foi submetida a consultas públicas, mas ainda não está pronta. De acordo com o secretário executivo do Ministério da Justiça, Luiz Barreto, esse projeto de lei só deve ser enviado ao Congresso Nacional em setembro ou outubro. Na melhor das hipóteses, ele será votado até o final do próximo ano. Que mudanças esse projeto deve sugerir, Thaís? Uma delas é a possibilidade de pedir pela internet autorização para entrar no Brasil. A outra é o aumento do tempo permitido entre a obtenção do visto e a chegada do estrangeiro ao nosso território. Hoje esse prazo é de 90 dias. A proposta é que suba para pelo menos 180 dias até um ano, de acordo com a situação. Assim, o Ministério do Turismo espera atrair mais turistas para cá, porque visitante significa emprego e renda para o morador local, Annelise. No ano passado, a gente recebeu 5.385 mil turistas estrangeiros no Brasil. Pelos cálculos do Banco Central, eles gastaram aqui cerca de 3.861 milhões de dólares, o que significa mais de 8 bilhões de reais. Obrigada, Thaís, por suas informações aqui na Voz do Brasil. Uma pesquisa divulgada hoje pelo Sistema de Proteção da Amazônia, o CIPAM, mostrou que 928 quilômetros quadrados de floresta foram destruídos no sul do Amazonas em 2005. Um número superior aos 750 quilômetros quadrados estimados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, para o estado inteiro. Segundo o mapeamento, em 2005, o desmatamento foi menor do que no ano anterior. Os dados do CIPAM revelam também que o desmatamento total acumulado no sul do Amazonas até 2005 é de 12.445 quilômetros quadrados, o que representa cerca de 3,2% da área total da região. Sete e dezessete. Repintar as faixas nas estradas e trocar as placas de sinalização. Essas ações fazem parte do programa de sinalização nas rodovias federais que começa nesta segunda-feira em todo o país. Orivando Afonso da Silva é motorista de carro em Brasília há 33 anos. Ele conta que várias vezes já atrasou sua viagem por causa da falta de sinalização nas estradas. Eu vinha próximo a... depois a Águas Lindas, bem próximo, aí tinha uma estrada e a placa, alguém passou e derrubou. Aí eu errei, eu andei 20 e tantos quilômetros e tive que voltar, então deu 40 e poucos quilômetros. Repintar e trocar placas de sinalização. Essa é a ideia do ProSinal, que começa a funcionar a partir desta segunda-feira em todo o país. Hideraldo Luiz Caron é diretor de infraestrutura do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Segundo ele, os trabalhos de sinalização serão realizados mesmo em rodovias que ainda têm de passar por recuperação. Nelas serão feitas sinalizações provisórias. Caron disse ainda que outro programa será realizado dentro do Procinal. O programa Tráfico Inteligente quer unir o controle da velocidade com a sinalização. Nas lombadas eletrônicas que estamos instalando, vamos tentar, e estamos fazendo uma articulação do controle de velocidade com a sinalização, ou seja, os mesmos equipamentos que controlam a velocidade, eles podem também mandar mensagens para a implantação delas nestas placas, orientando o usuário. Porque além de verificar a velocidade, essas lombadas também contam os carros, contam os veículos que passam naquele local. Então, se o volume de tráfego está aumentando muito, isso significa que a rodovia está com uma fluidez melhor, esta mensagem vai para a placa em tempo real e passa a ter uma mensagem então ao usuário indicando que naquela rodovia o tráfego está lento. O programa de sinalização nas rodovias federais vai custar 275 milhões de reais. Ao todo, 55 metros quadrados de placas e 24 mil quilômetros de faixas serão trocados. De Brasília, Milena Assis. O Ministério do Desenvolvimento Social identificou possíveis problemas no cadastro do programa Bolsa Família. Um levantamento do Cadastro Único dos Beneficiários feito no mês passado apontou que 50 mil pagamentos podem ser irregulares, ou seja, uma pessoa pode estar recebendo duas vezes o valor a que tem direito. Isso pode acontecer no caso de alguém fazer o cadastro em duas cidades diferentes, por exemplo. Outra possibilidade para isso é que existam pessoas que têm o mesmo nome igualzinho, os chamados homônimos. Independente do motivo, esses 50 mil benefícios foram bloqueados e estão sendo investigados. O Cadastro Único é um instrumento usado pelo Ministério para identificar as famílias que recebem algum benefício social. Por isso, o programa Bolsa Família é o maior usuário do cadastro, que é preenchido nos 5.565 municípios de todo o país. O diretor de operações do Ministério, Antônio Carlos Júnior, explicou que para evitar a duplicidade de registros no cadastro, a relação de beneficiários é frequentemente analisada. O cadastro, ele é um cadastro dinâmico, né? Você tem sempre alterações, né? Acabamos recentemente um processo de atualização cadastral, né? Onde se procurou atualização de renda, onde se procurou atualização de endereço. Nós temos a questão das condicionalidades, né? Onde você tem que registrar os filhos, né, com perfil de até 16 anos, para que a gente acompanhe as condicionalidades de saúde, educação, frequência escolar, vacinação, a questão da nutrição. O governo bloqueou os pagamentos e está checando as informações. A expectativa é que até o fim do mês, os resultados desta investigação resultem na confirmação de homônimos e no cancelamento dos benefícios caso existam fraudes. Para evitar ainda mais duplicidades, o Ministério vem fazendo a migração de cadastros de programas remanescentes, como Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, Auxílio Gás ou Cartão Alimentação. Este trabalho deve estar concluído, segundo o diretor, até dezembro de 2006. Do Rio de Janeiro, Cristina Índio, do Brasil. Voz do Brasil! Intelectuais e representantes do Brasil e da África apresentaram nesta sexta-feira as propostas que vão fazer parte da Declaração de Salvador. O documento foi divulgado no encerramento da segunda Conferência de Intelectuais da África e da Diáspora, que aconteceu na capital baiana. A Declaração de Salvador propõe que o governo brasileiro e a União Africana, organizadores da conferência, criem o Centro Internacional da África e da Diáspora. O órgão funcionaria como ponto de referência para ampliar a cooperação entre as organizações e instituições acadêmicas, intelectuais e artísticas da África e dos países com afrodescendentes, os chamados países da diáspora. A declaração propõe que sejam realizados em conjunto reuniões setoriais, projetos científicos, seminários, manifestações artísticas e encontros de jovens, a fim de que seja criado um pensamento africano mundial. O documento pede ainda que a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, inclua em seu programa e orçamento de 2008 e 2009 e em sua estratégia até 2013, apoio para a realização de outras conferências. A conferência reuniu desde terça-feira em Salvador, na Bahia, mais de 2 mil pessoas, sendo que cerca de 280 vieram da África. Foram debatidas as perspectivas de cooperação entre os países da África e as nações que receberam populações negras. Estiveram presentes o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os chefes de Estado de Gana, Cabo Verde, Jamaica, Botsuana, Guiné Equatorial e Senegal, além do vice-presidente da Tanzânia. De Salvador, Irene Lobo. Nossa última matéria da série especial sobre comércio exterior vai ser veiculada na segunda-feira e vai mostrar para você como estão as negociações da rodada de Doha. Na semana que vem, o presidente Lula participa da reunião do G8, grupo que reúne os 7 países mais ricos e a Rússia, onde vão discutir os principais impasses nas negociações que pretendem diminuir as barreiras comerciais em todo o mundo. O contribuinte que não recebeu a restituição do imposto de renda referente a 2005 e 2004 já pode consultar se saiu da malha fina. A lista está disponível no site www.receita.fazenda.gov.br ou pelo telefone 0300-78-0300. A ligação é paga. O dinheiro para os mais de 11.500 contribuintes já será depositado na próxima semana. Essas foram as principais notícias de hoje na Voz do Brasil. Projeto quer trocar dias de estudo de presos por tempo de liberdade. Agricultores já podem pedir prorrogação de pagamento do PRONAF. 200 milhões de reais são liberados para a segurança no país. 100 milhões de reais vão para São Paulo. Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da Rádio Brás. Com sonoplastia de Leleco Santos, produção de Ellen Bernardes e Rosenilde Evangelista. Edição Dini Moraes e Daniela Almeida. Voltamos na segunda-feira com as notícias que vão fazer diferença no seu dia a dia. Boa noite e até lá. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, bom final de semana. Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário. Boa noite. Confira os destaques desta edição. Trabalhadores não podem apresentar proposta de compra da Varig. Tribunal Superior Eleitoral adquire 25 mil novas urnas eletrônicas. Decisões do Supremo poderão ser consultadas em outros idiomas. A presidente do Supremo, ministra Ellen Gracie, visitou na tarde desta sexta-feira a Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro. Ela se reuniu com a direção da biblioteca para conhecer o processo de conversão digital do maior acervo da América Latina. Até o final do ano, o Supremo pretende lançar sua biblioteca digital. O acervo da Biblioteca do Supremo conta com cerca de 100 mil itens, entre livros, periódicos, multimeios, mapas e outros impressos. Um convênio entre o Supremo e a Fundação Alexandre Guzmão vai disponibilizar no site os resumos de decisões da Casa em outros idiomas. O objetivo da iniciativa é divulgar a jurisprudência constitucional brasileira em outros países. Pelo acordo, uma equipe de técnicos da Fundação, que é vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, vai traduzir inicialmente os resumos para o francês e o espanhol. O Supremo já vem trabalhando na tradução para o inglês. Tribunal Superior Eleitoral adquire 25.500 novas urnas eletrônicas e comemora 10 anos de uso do sistema. A votação eletrônica no Brasil completa 10 anos nas eleições de outubro. A urna eletrônica foi utilizada pela primeira vez nas eleições municipais de 1996, nos municípios com mais de 200 mil eleitores, atingindo cerca de 33 milhões de eleitores. Uma década depois, a expectativa é de que quase 126 milhões de eleitores utilizem a urna eletrônica para votar. Para as eleições desse ano, o Tribunal Superior Eleitoral adquiriu um novo lote de 25.538 urnas já dotadas de leitor biométrico, que permite a identificação digital do eleitor. Esse recurso, no entanto, não será usado nestas eleições. As novas urnas facilitam a transição para a tecnologia da identificação digital do eleitor a ser adotada no futuro. As novas urnas serão encaminhadas para os estados do Mato Grosso do Sul, Rondônia e Santa Catarina. Do TSE, Sérgio Oliveira. A presidente do Supremo, ministra Ellen Gracie, arquivou a ação da Ordem dos Músicos do Brasil, que pedia a anulação da regra que proibiu os showmícios. A regra consta da chamada mini-reforma eleitoral. Os músicos alegaram que a proibição é inconstitucional, pois contraria a livre expressão de atividade artística e o exercício do trabalho como direito social do indivíduo. Ao negar o pedido, a ministra Ellen Gracie observou que os conselhos e ordens profissionais não têm legitimidade para propor ações dessa natureza. Acusados de trazer chineses clandestinamente para o Brasil vão aguardar julgamento em liberdade. A decisão é do Tribunal Regional Federal em Brasília. Os acusados foram presos na cidade de Jataí, em Goiás, durante uma blitz da Polícia Estadual. O grupo, composto de um brasileiro, um argentino e dois bolivianos, estava em um ônibus com destino a São Paulo, introduzindo 13 chineses sem documentação no país. Os clandestinos foram encaminhados de volta à China assim que a irregularidade foi constatada. Os acusados, no entanto, ficaram detidos. Ao ter o pedido analisado pela terceira turma do TRF, os réus estrangeiros alegaram que a instrução criminal apresentaria vício, porque seus depoimentos não foram acompanhados por intérprete. A turma concedeu o pedido de liberdade, considerando que a pena prevista na legislação para este tipo de crime é a de regime aberto, mas determinou a liberação dos acusados apenas depois de colhidos os depoimentos. A decisão da terceira turma destacou que não pode haver o trancamento da ação penal, já que há fortes indícios de culpabilidade, inclusive com a confissão de um dos acusados de ter recebido dinheiro para trazer os chineses clandestinamente para o país. Do Tribunal Federal da Primeira Região, Samanta Salomão. Mãe acusada de jogar bebê na Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte, vai a júri popular. A decisão é do juiz do primeiro tribunal do júri, Nelson Messias de Moraes. A data do julgamento ainda não foi marcada. Ela foi denunciada pelo Ministério Público no dia 28 de janeiro deste ano. E agora vamos à última notícia. O juiz Luiz Roberto Ayup, da Primeira Vara Empresarial do Rio de Janeiro, negou o pedido do Sindicato Nacional dos Aeronautas para que os trabalhadores apresentassem proposta de compra da Varig à Assembleia de Credores. Segundo o juiz, a petição não chegou a tempo. O documento foi juntado ao processo após a divulgação do edital de convocação da Assembleia, marcada para a próxima segunda-feira. Na ocasião, os credores devem avaliar a oferta de compra feita pela empresa Varig Log. O novo leilão da Varig está previsto para acontecer na próxima quarta, dia 19. As notícias do Poder Judiciário terminam aqui. Uma boa noite para você. Uma boa noite e um ótimo fim de semana. Notícias do Poder Judiciário, uma produção do Supremo Tribunal Federal. Jornal do Senado. Heráclito Fortes critica o governo por liberar pouco dinheiro para a segurança pública. De que adianta se votar e se cumprir prazo de votação se o governo não honra nas liberações? Planalto já gastou nesse ano 69 milhões a mais que no ano passado, reclama José Jorge. A maior parte da despesa se refere a pessoal, diárias de viagem, aluguel de carro e publicidade. Sibá Machado teme que orçamento impositivo facilite irregularidades na liberação de emendas parlamentares. Boa noite. O senador Heráclito Fortes, do PFL piauiense, reclama que o governo libera pouco dinheiro para a segurança pública. De acordo com o Tribunal de Contas da União, no ano passado, o governo liberou apenas 57% do dinheiro previsto no orçamento para o setor. Para Heráclito Fortes, isso faz do orçamento uma peça de ficção, porque os investimentos não saem do papel. O Congresso cumpre a sua parte, mas o governo nunca cumpriu, nem vem cumprindo a parte dele. De que adianta se votar e se cumprir prazo de votação se o governo não honra nas liberações? Já a senadora Heloísa Helena, do PSOL de Alagoas, disse que muitos governos estaduais, em especial de São Paulo, agiram de forma irresponsável em relação ao combate à criminalidade. Mas ela acha que o maior responsável pela crise na segurança é o governo federal, que este ano aplicou apenas 44% do dinheiro para o setor e apenas 18% do destinado ao sistema prisional. Heloísa Helena também se solidarizou com a população de São Paulo, que vem sofrendo com os ataques comandados pelo crime organizado. Os presídios brasileiros continuam alimentando o crime organizado nas ruas, matando policiais inocentes, pessoas inocentes, aterrorizadas nas cidades do nosso querido estado de São Paulo e sei que em outros estados brasileiros também. O senador Sibá Machado, do PT do Acre, teme que o orçamento impositivo favoreça irregularidades no uso de dinheiro de emendas parlamentares. O orçamento impositivo obriga o governo a fazer todas as despesas previstas na lei orçamentária e sua adoção foi aprovada em primeiro turno esta semana pelo Senado. Hoje, a lei apenas autoriza o governo a fazer essas despesas e o Executivo decide se libera as verbas ou não, inclusive a das emendas parlamentares. Mas com o orçamento impositivo, o governo terá que liberar as emendas, e é isso que preocupa Sibá Machado. Se hoje ela é uma incerteza porque ela é autorizativa, os negócios feitos via as emendas parlamentares correm também o risco de não se concretizarem. E com o orçamento impositivo, estas emendas são obrigadas a serem concretizadas. E o comentário é que isto facilitaria ainda mais esse tipo de negócio. Já o líder do PSDB, senador Arthur Virgílio, acredita que o orçamento impositivo vai diminuir a possibilidade de negociatas envolvendo o orçamento. Ele implica em mais responsabilidade por parte do Congresso, que vai parar de votar uma peça que seja de ficção. Ele vai passar a votar aquilo que tem efetivo contato com a realidade. A proposta do orçamento impositivo precisa ser aprovada outra vez pelo Senado para ir ao exame da Câmara dos Deputados. O senador José Jorge do PFL de Pernambuco voltou a denunciar o aumento dos gastos do Palácio do Planalto. Estudo de técnicos do PFL com base no CIAF mostra que até junho o Palácio do Planalto já havia gasto 69 milhões de reais a mais que todo o ano passado. Para José Jorge, isso confirma que a máquina estatal está sendo usada na campanha de reeleição do presidente Lula. A maior parte das despesas se refere a pessoal, diárias de viagem, aluguel de carro e publicidade, e os gastos pessoais do presidente e sua família. Diárias de funcionários e ministros dos Estados Unidos, na Europa, África e em países da América do Sul contribuíram para levar as despesas às alturas. Em instantes, crise no campo faz cair previsão da safra 2006-2007, adverte Iris de Araújo. O Congresso Nacional discute uma forma de garantir mais acesso da população negra ao ensino superior. Uma das opções mais polêmicas é a reserva de vagas raciais nas universidades públicas, conhecida como política de cotas. Na outra ponta, surge a discussão sobre as cotas sociais, que levam em conta o nível de renda como fator de reserva de vaga. O programa Conexão Senado traz o tema para debate desta segunda-feira, a partir do 12:30, pela Rádio Senado, www.senado.gov.br/rádio. Os agricultores estão sem dinheiro para levar adiante a lavoura que alimenta os 180 milhões de brasileiros, além de milhares de pessoas em outros países. O alerta é da senadora Iris de Araújo, do PMDB de Goiás, que está preocupada com os efeitos da crise do setor sobre a safra 2006-2007. Ela disse que a previsão da safra já foi revisada 5 vezes. De 126 milhões de toneladas em janeiro, caiu para 118 milhões de toneladas na semana passada. E entre fatores que puxam a produção para baixo, Iris de Araújo citou as variações climáticas e o fato da atual safra ter sido plantada com menor uso de tecnologia, porque os produtores estão descapitalizados. O produtor rural brasileiro perdeu cerca de 30 bilhões em renda desde 2003. O governo terá, sim, que abrir um novo ciclo de debates e reconstruir um pacote que realmente esteja em sintonia com o produtor rural. Afinal, só ele pode saber exatamente onde o calo aperta. A CPI do Sanguessugas já está com a relação de 42 parlamentares supostamente envolvidos com a máfia das ambulâncias. A repórter Larissa Bortoni tem os detalhes. A lista foi encaminhada à CPI pelo Procurador-Geral da República, Antônio Fernando de Souza. Com essa nova relação, chega a 57 o número de parlamentares a serem investigados pela CPI do Sanguessugas por suposto envolvimento na compra superfaturada de ambulâncias. O presidente da comissão, o deputado Antônio Carlos Biscaia, do PT do Rio de Janeiro, explicou que 15 parlamentares já foram notificados. Os 42 restantes devem receber as notificações a partir de segunda-feira. A CPI recebeu também da segunda vara da Justiça Federal de Mato Grosso cópia das 151 páginas do depoimento do empresário Luiz Antônio Trevisan Vedoim. Ele é um dos principais acusados de participação no esquema e deve comparecer à CPI do Sanguessugas no dia 25 de julho. O relator da comissão, o senador Amir Lando, do PMDB de Rondônia, explicou por que é importante que Vedoim seja ouvido novamente. Alguns pontos deverão ser esclarecidos e aí nós vamos trabalhar em cima exatamente algumas falhas, alguns déficits que ainda necessitam ser esclarecidos. A inflação é maior para os idosos e menor para os mais jovens, revela a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. E para o senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, isso reforça a necessidade de o Congresso rejeitar o veto ao reajuste de 16,67% para os aposentados e pensionistas. O que não pode é tentarem dizer para mim que não há verba. Como não há? É um debate que a gente vem fazendo há 20 anos, ou se quiserem há 40 anos. E sempre a desculpa é a mesma. Ah, não tem verba. Então me digam, onde foi os recursos que foram arrecadados para a Seguridade Social, que não foi nem para a saúde, nem para a Previdência, nem para a assistência? O senador Sérgio Zambiasi, do PTB Gaúcho, espera que os deputados aprovem logo o projeto do Senado, que faz de 29 de outubro o Dia Nacional de Combate à Psoríase. A psoríase é uma doença inflamatória da pele não transmissível que atinge de 4 a 5 milhões de brasileiros. Segundo o senador, ela tem tratamento, mas afeta a qualidade de vida e a autoestima de seus portadores. Por isso, Zambiasi elogiou o guia com informações sobre a psoríase e seu tratamento organizado pela Associação Nacional dos Portadores da Doença do Rio Grande do Sul. Entendemos que somente através do conhecimento poderemos combater a discriminação sofrida pelos portadores dessa doença psoríase. Jornal do Senado. Redação e edição, Lucimar Rodrigues, Márcia Torelli e Patrícia Novaes. Áudio, Edgar Rosa e Fábio Calisto. Apresentação, Osório Anquises e Ana Lu de Matos. Produção, Rádio Senado, sob direção de Ivan Godoy. Direção da Secretaria de Comunicação Social do Senado, Armando Hollenberg. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite. Suspenso o contrato da Secretaria de Agricultura do Distrito Federal. O Tribunal de Contas da União determinou suspensão cautelar de concorrência pública da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Distrito Federal, CEAPA-DF. O processo teve origem em representação em que o Ministério Público, junto ao TCU, aponta atos, fatos e argumentos que comprovariam a ilegalidade do ato praticado pela CEAPA-DF. O certame tem por objeto a execução, com recursos federais, de estudos complementares de impacto ambiental, detalhamento de projetos e execução de obras e serviços para reestruturação e desenvolvimento de áreas irrigáveis na bacia do Rio Preto, no Distrito Federal. A CEAPA-DF decidiu atribuir a uma construtora, em detrimento de outra, a continuidade da execução das obras objeto de contrato celebrado em decorrência de edital de concorrência pública. Foi determinado ainda a Secretaria de Agricultura do Distrito Federal que se pronuncie no prazo de 15 dias sobre o teor da representação. Este foi o Minuto do TCU. Jornal Câmara dos Deputados. MP vai renegociar dívidas de produtores rurais. Crimes contra agentes de segurança poderão ser punidos com mais rigor. MP que reajusta as aposentadorias vence dia 10 de agosto. A medida provisória que reajusta os proventos de aposentados e pensionistas perderá validade antes do previsto. A repórter Georgia Moraes explica o porquê. Com o cancelamento do recesso parlamentar de julho, a medida provisória que concede 5% de reajuste a aposentados e pensionistas que ganham acima de um salário mínimo perde a validade no dia 10 de agosto, antes do previsto, que seria no dia 24. Mesmo diante do impasse em torno da votação da matéria, o governo federal garante que o aumento será mantido. O líder do PT na Câmara, deputado Henrique Fontana, afirmou que o governo já estuda alternativas caso o Congresso não vote a medida provisória a tempo. Agora, eu quero tranquilizar os aposentados de que, evidentemente, se esta intransigência do PSDB e do PSL nos levarem a um impasse que não permita a votação da medida provisória no dia 1, 2 e 3 de agosto, quando haverá um novo esforço concentrado, nós ou editaremos uma outra medida provisória ou utilizaremos alguma alternativa de decreto presidencial para garantir que esses 5% continuem na conta dos aposentados, que, aliás, está sendo pago desde o início de abril. Governo e oposição não entraram em acordo em torno do valor do reajuste para os aposentados e pensionistas. A oposição defende um reajuste superior ao proposto pelo governo, de 16,6%, e os governistas afirmam que o percentual possível é de 5%. Na próxima semana, o presidente Aldo Rebelo reúne os líderes mais uma vez para tentar um acordo nas votações. De Brasília, Georgia Moraes. A Câmara teve 70% das sessões trancadas por MPs no primeiro semestre. Ouça mais detalhes na matéria de Paula Bittar. A Câmara dos Deputados teve 98 sessões deliberativas nesse primeiro semestre de 2006. 70% delas, ou seja, 69 sessões, estiveram trancadas por medidas provisórias. Os dados são da mesa diretora da Câmara, que informa ainda que o Executivo enviou 34 medidas provisórias, 12 delas referentes a planos e cargos de servidores públicos. O deputado Arnaldo Madeira, do PSDB de São Paulo, critica a quantidade de MPs enviadas pelo Executivo. Para ele, medidas que tratam de planos e cargos não possuem a urgência necessária para a edição de uma MP. Madeira acredita que uma solução para o problema seria que os deputados rejeitassem as medidas com mais frequência. Cada medida provisória tem que ter uma comissão mista. Seria fazer com que, na parte de admissibilidade, a medida provisória fosse rejeitada. Mas o Congresso não faz isso. Por outro lado, o vice-líder do PT, deputado Fernando Ferro, acredita que rejeitar as medidas não é a solução. Ele concorda que o trancamento da pauta atrapalha o trabalho legislativo, mas afirma que a saída para o problema é o consenso entre os parlamentares. Está trancado porque nós não votamos, né? Se nós votássemos e tivéssemos um acordo mínimo para votar, não estaria trancada. Então, na verdade, essa é uma arapuca que nós estamos envolvidos e que, infelizmente, vamos pagar o preço por isso. O Executivo cumpriu lá as suas obrigações. Quanto à quantidade de MPs tratando de planos e cargos, Fernando Ferro acredita que elas são necessárias, porque, segundo ele, grande parte das carreiras públicas precisa ser recomposta. E a falta de acordo entre os deputados impede que essa recomposição ocorra de outra maneira que não por meio de medidas provisórias. De Brasília, Paula Bittar. Carlos Nader, do PL Fluminense, parabenizou os jornalistas da Agência Brasil da Rádio Brás e Orlando Lourenço e Marcos Chagas por abordarem a questão das medidas provisórias. Nos últimos 18 anos, foram editadas 917 medidas provisórias por 5 presidentes da República e reeditadas 5.491 MPs. Carlos Nader defende a limitação da edição de medidas provisórias. Ele afirma que a situação atual afeta a atuação parlamentar, atrapalhando o ato de legislar. Socorro Gomes, do PCdoB, elogiou o presidente Lula por editar a MP302, que cria planos especiais de cargos e reestrutura carreira e salários de diversas carreiras, incluindo o quadro da Embratur, da Suframa e dos fiscais do trabalho. Socorro Gomes pede às autoridades que sigam negociando com os auditores fiscais do trabalho para a definição dos itens da pauta de reivindicações contidos em documento da Associação de Classe no Pará, que se sobressai na fiscalização do trabalho escravo e exploração de mão de obra infantil. Segurança Pública. Crimes contra agentes de segurança poderão ser punidos com mais rigor. Um projeto apresentado na Câmara prevê qualificação para crimes contra agentes de segurança no exercício da função. A repórter Marise Lugulo tem mais informações. O assassinato de agente de segurança pública no exercício da função pode vir a ser considerado homicídio qualificado. É o que propõe um projeto de lei recém-apresentado na Câmara dos Deputados. Atualmente, são considerados qualificados o assassinato por recompensa, por motivo fútil, com meios cruéis ou que ponham outras pessoas em risco, em emboscadas e a chamada queima de arquivo. A pena para homicídio qualificado varia de 12 a 30 anos de prisão e o crime é julgado de acordo com a lei de crimes hediondos. Já a pena por homicídio simples vai de 6 a 20 anos. A série de homicídios contra policiais e agentes penitenciários no estado de São Paulo foi o que motivou o deputado Geraldo Rezende, do PPS do Mato Grosso do Sul, a apresentar a proposta. Na medida em que nós podemos qualificar melhor esses crimes, a gente possa também ajudar a coibir a prática desses atentados que verdadeiramente estão transformando São Paulo, e tenho certeza que daqui a pouco pode alastrar para outros estados da federação, essa situação de total falência do Estado brasileiro no tocante a garantir aquilo que é elementar para um Estado, de garantir segurança à população, ainda mais garantir a segurança daqueles que em última instância a missão deles é poder ajudar ao combate da criminalidade. O projeto de lei que torna homicídio qualificado o assassinato de agente de segurança pública no exercício da função tramita em conjunto com outras três propostas que estão sendo analisadas pela Comissão de Constituição, Justiça e de Cidadania da Câmara. De Brasília, Marise Lugulo. Luiz Couto, do PT da Paraíba, informou que o diretor do presídio de Mangabeira foi assassinado na quarta-feira. Ele afirmou que as mortes dos agentes penitenciários na Paraíba, assim como em São Paulo, foram ordenadas pelos líderes do crime organizado. Luiz Couto explicou que na penitenciária de João Pessoa, apenas 7 agentes são responsáveis por 900 presos. O número ideal deveria ser de 1 agente para cada grupo de 10 presos, segundo a Organização das Nações Unidas. Luiz Couto registrou ainda o falecimento do padre Sabino Gentil, titular da Arquidiocese de Natal e pároco em Santa Luzia. Segundo ele, Sabino Gentil foi um importante líder religioso que sempre trabalhou pelas comunidades mais pobres. Crimes ambientais poderão ter punições mais rigorosas. Um projeto pretende tornar a lei de crimes ambientais mais rigorosa. Ouça mais detalhes na matéria de Mônica Montenegro. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara aprovou nesta semana substitutivo do deputado Carlos William, do PTC de Minas Gerais, que cria o chamado Imposto de Renda Ecológico. O projeto prevê que pessoas físicas e jurídicas poderão deduzir do Imposto de Renda Devido até 80% dos valores efetivamente doados a entidades sem fins lucrativos. Esses recursos deverão ser aplicados em projetos voltados à promoção do uso sustentável dos recursos naturais e à preservação do meio ambiente. O relatório de Carlos William levou em conta sugestões apresentadas por ambientalistas e tributaristas que analisam o tema desde 2005. O deputado conta os principais pontos que foram incorporados em sua proposta. Uma delas foi abrir o leque para que os organismos estaduais e municipais pudessem participar e que isso não ficasse fechado somente ao acesso a nível federal. Uma outra inovação foi na área penal e dentro desse projeto as pessoas que por um acaso vierem sair fora do que estabelece o projeto, não aplicar os recursos devidamente conforme determina a legislação e também conforme o projeto que for aprovado no Ministério de Meio Ambiente, que terá uma sanção penal para essas pessoas. O presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Luiz Carreira, do PFL Baiano, comemorou a aprovação e destacou que desde 2005, um grupo de trabalho discute propostas para a criação de uma política de incentivos fiscais para a área ambiental. A matéria segue agora para as comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. De Brasília, Mônica Montenegro. Lincoln Portela, do PL Mineiro, apoiou o projeto que endurece as penas previstas na Lei de Crimes Ambientais. Ele frisa que a proposta amplia a penalidade aos que cometem danos florestais. Lincoln Portela ainda defendeu a proposta que condiciona a pulverização aérea de agrotóxicos a uma prévia avaliação técnica dos riscos ao meio ambiente e à saúde humana e proíbe a pulverização de herbicidas comprovadamente cancerígenos. Anne Pontes, do PMDB do Pará, participou em Cuba da quarta reunião da Comissão de Meio Ambiente e Turismo e da reunião do Parlamento Latino-Americano. Em Havana, parlamentares discutiram desastres naturais e sanitários na América Latina e Caribe e ações preventivas e cooperação internacional para evitar desastres sanitários, como a gripe aviária. Destacando a proposta cubana de criação da Escola Latino-Americana de Formação em Saúde Pública e Salvamento de Vidas, Anne Pontes lamentou que medidas só sejam tomadas após desastres naturais, quando o único recurso é a dependência de ajuda internacional. A seguir, medida provisória vai ampliar renegociação de dívidas de produtores rurais. Informação de qualidade para a sua rádio. A Rádio Câmara tem jornalismo político, cidadania, debates, as principais discussões do país, flashes ao vivo, comentários, entrevistas e programas culturais que podem ser reproduzidos em sua emissora de alcance local e regional. Edições especiais na internet para serem baixadas e utilizadas no noticiário de sua rádio. Cadastre-se. É só acessar www.câmara.gov.br/rádio. Agricultura. MP vai renegociar dívidas de produtores rurais. Inocêncio Oliveira, do PL de Pernambuco, informou que a MP 285 foi alterada na Câmara e vai permitir que o maior número de produtores rurais possam quitar seus débitos anteriores e contrair novos empréstimos para continuar plantando. A Câmara fez um modelo em que o governo tinha mandado apenas um limite de 50 mil reais, o que era pouco, atingiu um pequeno número de produtores rurais do Nordeste, e hoje com esse percentual de 100 mil para os pequenos produtores e médios produtores, nós vamos atingir cerca de 300 mil produtores rurais do Nordeste. Inocêncio Oliveira acrescentou ainda que a MP prevê uma renegociação de longo prazo, permitindo a volta do crédito para os produtores que estão inadimplentes por causa das secas cíclicas que assolam a região. Edinho Benz, do PMDB, informou que os produtores catarinenses estão preocupados com o surgimento de foco da doença de Newcastle em uma cidade gaúcha. A doença é infecto-contagiosa e ataca os sistemas respiratório e nervoso das aves. O Paraguai já suspendeu a importação de aves e subprodutos nacionais. Edinho Benz espera medidas do Ministério da Agricultura para a contenção da doença. A Secretaria da Agricultura de Santa Catarina já determinou a criação de barreiras sanitárias na divisa com o Rio Grande do Sul. João Alfredo, do PSOL do Ceará, alertou que o irmão do ex-ministro da Fazenda, o agrônomo Orlando Palocci, gerencia 3 programas de elaboração de normas para a redução do uso de agrotóxico, enquanto trabalha para a Ambef, Associação de Defesa Vegetal, que representa empresas de agrotóxicos. João Alfredo encaminhou denúncia à Controladoria Geral da União e à Procuradoria Geral da República, indicando conflito na atuação do agrônomo Orlando Palocci. Segundo o deputado, a dupla atividade prejudica o interesse público. Mauro Benevides, do PMDB, apelou aos ministros do Planejamento e da Educação para que procurem uma solução para o problema financeiro da Universidade Federal do Ceará, que vem se avolumando em razão da multa diária de 50 mil reais por impossibilidade de honrar contratos. Mauro Benevides cobrou das autoridades federais o repasse dos recursos, cerca de 20 milhões de reais, e o pagamento urgente de vantagens e salários atrasados dos servidores. Jorge Cury, do PFL da Bahia, participou da festa do interior realizada em Casa Nova, cujo tema foi a riqueza que brota dos parreirais, que destaca a produção de uvas e de vinho no município com o uso de agricultura irrigada. Jorge Cury também comunicou que será iniciado pelo Grupo Galvani a exploração da mina de fosfato em Campo Alegre de Lourdes, na Bahia, para a produção de fertilizantes fosfatados. Matan Donadon, do PMDB de Rondônia, informou que foi empenhada a sua emenda ao orçamento no valor de 500 mil reais para a aquisição de uma máquina de terraplanagem em Ariquemes. A verba será aplicada por meio da Suframa. Natan Donadon destacou seu empenho em apresentar propostas visando o desenvolvimento de Ariquemes e de outras localidades do estado para melhorar a qualidade de vida dos rondonienses. Rogério Teófilo, do PPS, desejou ao empresário Wilton Malta de Almeida êxito na presidência da Fecomércio de Alagoas e dos conselhos do SESC e SENAC no estado, funções que assumiu em junho passado. O Rogério Teófilo ainda elogiou a intenção do empresário de abrir uma escola profissionalizante do SENAC em Arapiraca, fomentando a interiorização do ensino e o desenvolvimento regional. Carlos Eduardo Cadoca, do PMDB, homenageou a Confederação Nacional do Comércio pelos 60 anos do sistema CNC. Carlos Eduardo Cadoca informou que a CNC reúne 962 sindicatos e 34 federações e administra o SESC e o SENAC, representando os interesses do setor com ética e interagindo com a sociedade por meio de programas assistenciais e educacionais. Carlos Eduardo Cadoca destacou ainda o trabalho da Fecomércio de Pernambuco, presidida por Josias Albuquerque. Saúde. Deputado quer incentivos para levar medicina ao interior do país. Carlos Souza, do PP do Amazonas, apontou a desproporcional distribuição de médicos em relação à população. No Sul e Sudeste, a média de médicos supera a média recomendada pela OMS de 1 médico para cada 1.000 habitantes. No Brasil, há quase 1 médico para cada 622 habitantes. No entanto, há carência desses profissionais em lugares remotos, onde as condições sanitárias demandam mais serviços de saúde. Carlos Souza atribui essa distorção à concentração de renda nos grandes centros. O deputado defende projeto com regras para credenciamento e funcionamento dos cursos de medicina. Carlos Souza cobra ainda incentivos materiais e de infraestrutura para levar os médicos a se fixarem no interior. Simplício Mário, do PT, destacou o aumento no número de postos de atendimento do INSS no Piauí, com a criação de agências em Barra e Correntes. Isso é muito a tentativa de que a gente esteja criando uma capilaridade maior de agências do INSS para facilitar o atendimento dos beneficiários que às vezes ficam muito distante do local do atendimento, dificultando a vida, até porque geralmente os beneficiários do INSS ou são pessoas de idade já avançada ou pessoas que têm algumas dificuldades de locomoção. Simplício Mário informou ainda que foram criados novos postos do Previ Cidade e que alguns postos estão sendo transformados em agências. Takayama, do PMDB do Paraná, observa que grande parte dos brasileiros não pode adquirir medicamentos regularmente devido aos preços elevados. Para Takayama, a produção e venda de medicamentos devem se enquadrar em normas que garantam qualidade e preços acessíveis ao consumidor, e incluir reembolsos especiais em planos de saúde. Selma Chons, do PT do Paraná, parabenizou o governo federal pelo decreto que regulamenta e dá as diretrizes gerais da Política Nacional das Plantas Medicinais e Fitoterápicas para uso medicinal. Essas medidas visam garantir o acesso seguro, o uso mais correto das plantas medicinais pela população e também a utilização sustentável da biodiversidade brasileira. Selma Chons lembrou ainda que a medida vai garantir um melhor atendimento à saúde da população com custos mais baixos, além de garantir a preservação do conhecimento dessas plantas. O projeto prevê ajuda para construção de casa própria. O projeto aprovado em comissão prevê que famílias de baixa renda tenham ajuda técnica para construir a casa própria. O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações sobre a proposta. Famílias de baixa renda poderão ter direito à assistência técnica pública e gratuita para o projeto e a construção da casa própria. É o que prevê o projeto de lei do deputado Zezé Ribeiro, do PT baiano, já aprovado na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara. A proposta beneficia e as famílias com renda mensal de até 3 salários mínimos, residentes em áreas urbanas e rurais. De acordo com o texto, a assistência técnica gratuita ficará a cargo de arquitetos, engenheiros e urbanistas do serviço público ou ligados a ONGs e empresas previamente contratadas pela União, estados ou municípios. O deputado disse que o objetivo é garantir cidadania à população de baixa renda, também por meio de uma moradia digna. Zezé Ribeiro, que também é